relacionamento tem suas brigas, discussões. Mas quem nunca sonhou um namoro perfeito, divos e divas? Vem com nós assim que é, divos e divas. Sempre sonhei com um bom lugar pra caminhar, desde que no meu amanhecer tu esteja lá. Sempre te dei a mão quando tudo balançou. Meu abraço te aqueceu quando você mais precisou. Sempre sonhei com coisas boas, não só carnais. Tipo num domingo, eu, você e os meus pais. Um almoço juntos e você todo sem graça. Esse seu jeito bobo que tipo às vezes me pirraça. Já são 6 horas da manhã, café na cama. Você me traz um suco de maçã. Tomamos o café e agora é só continuar. Apaga a luz do quarto e deixa a brisa nos levar. Eu saindo do quarto, tipo, toda envergonhada. Sua mãe, cara fechada, e me olhava brava. Você olhou pra ela e disse: ó, mãe, não fica bolada. Ela não é só mais uma, ela é tipo namorada. Eu quero só você. Se isso existe, eu quero viver, yeah. Quero só você. E se existe, eu quero viver. Eu quero só você. Eu quero viver intensamente esse sonho certo. Eu quero só você. Se isso existe, eu quero viver. Já se envolveu demais com essas minas assim facinho. Tipo mina de rolê que geral já come facinho. Mas disse: sou diferente, inconfundível. Disse que o meu sorriso amanhecer é indescritível. Descalços na praia, andando à luz da lua. Promessas ao vento, você é meu e eu sou sua. Palavras guardadas na mente, as 7 chaves. Eu, você, você e eu, e é só o mar que sabe. Ops, acordei, hã? Que horas são? Acordei meio tonta, será que foi ilusão? Acordei tonta, sei lá, um pouco sem jeito. Eu sonhei com um namoro perfeito. Ops, acordei, peraí, que horas são?